Uno Fernando Natal com 4 horas de autonomia. Prisão 5-2, táxi autorizado, direita, Alfa, com despegada no zero, chamará a torre 1 na noite, esse palmeiro, ajuste no zero, no quadro, tem um bom voo e uma ótima noite. Direita, tem o ponto, via Alfa, tem o ponto de parada 1 no zero, quando lá, torre, 186 até prisão 5-2, uma boa noite também. Bom, 8, 9, era pronto. Uno 889, alinha e mantém puxão no zero. Alinha e mantém puxão no zero. Chame o centro Recife, 12685, alterna 2545, boa noite. 12685, 2545, uma boa noite, dá 2, além mantém cabeceira no zero. O 1889 decolou 06, chame controle 119-35. 1935, obrigado, tenha uma boa noite. Salvador, muito boa noite, está 3152, pode esperar 10 pronto. O 3152, além mantém cabeceira 10. Além mantém 10, está 3152. Boa noite, gol 1889. Do localizador, ajustando, passa tudo. O Rio 9642, chame a torre 1939612, boa noite. Gol 1889, contato radar, tudo mantém a 360 da El. 360 da El, gol 1889. 90 metros fechados. É. Front 3152, autorizado a colar a pista no 0, vento 160 graus, 04 nós. Decolagem 10, 0, 0, 0, 0. Copiou o controle? Projeto 6748, autorizado para o 804, via Gillette. Juliette para o 04, 6742. Sim, 9642, Chacrinha, autorizado, pouso, pista 10, vento 160 graus, 05 nós. Pode chame controle 119-35. 935, 315, coroa, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Sam 3152. Boa noite, 3152, contato radar, sube uma tenha 330, saída PUCA. Sube uma 330 na PUCA, 3152. Oscar Golf Tank vai passando 050 em descida. Propondo uma modificação para a descida presente, o autoriza aproveitar a rotatória. Oscar Golf Tank, regra de voo modificada 0011, define condições OS para 1500 pés pro da rotatória. Reporte visual para 17. O Oscar vai passar visual com a 7, Oscar Golf Tank. Não, negativo, senhor. Já estamos retornando a rota aqui pelo computador aqui. Gente. Alfa, reporte antes da Juliette. Segurando a direita, Fox Alfa, reportar antes da Juliette, 19642. Hoje, o Rio 9642 autorizado táxi a Fox Alfa e Kilo para 43. Fox Alfa e Kilo 43, gente, 9642. 9 chama Centro Recife, 1288, Alterno 3325, boa noite. 1288, 3325, senhor, obrigado, uma boa noite, bom serviço. Corona 7, Oscar Golf Tango. 7, Golf Tango, chame Torre, 198, decimal 612, boa noite. 198, 612, boa noite. Boa noite, Oscar Golf Tango. Oscar Golf Tango, boa noite, reporte 3 milhas, final do ano 7, trem de pouso baixo, quais? Reporte 3 milhas, final do ano 7. Passando 3 do ano 7, Oscar Golf Tango. 5, boa noite. 604, chame. O 1604, chame. Foi 118, esse palmeiro. 86. Torre Gordo 604, autorização Fortaleza 350. 350, aguarde cópia. Vai interceptando a sinal da 97, Oscar Golf Tango. Oscar Golf Tango, autorizado posto 7, vento 160 graus, 059. Golf Tango. Golf Tango, Solas 18, livre pela Papá, a estacionada em frequência. Golf Tango, trabalha já. Número 04, 04, cópia. Prossiga. Chão 604, alisado Fortaleza, nível 350, pelo Zulu 19. Recorda 10 com curva esquerda, saída Momo, transição frote, controle 119, decimal 35, transponda 5160. Autorizado a Fortaleza 350, Zulu 19, pista 10, curva esquerda, Momo, frote. Controle 1935, código 5160, o Gol 1604. 1604, correto, reporte para pushback sonar gate 02. Autorizado, puxa sinal, reporte para o táxi. Para o táxi. Jet 6747. Jet 6747 Guarulhos, nível 340, para cópia, chame torre 198 nesse momento, aguarde para a cópia. Aguarde cópia. Azul 4006, identifique, chega da maré, deixa o 050 por hoje e tape. Autorizado Guarulhos, nível 340, Plumper, Whisky 50, decola da 10 com curva direita, saída da L, transição Diner. Controle 119, decimal 35, transponder 5157. 340, via uniforme 50, decola da 10, da L, Diner, 1935 na saída, 5157, transponder. 7747 correto, após decolagem curva direita, aporte para pushback acionar, gate 04. Transporte táxi, gol no 604, 114 a bordo, 3250, observa na Recife. Gol no 604, autorizado táxi via Índia Alfa para o Monte Fora do 90, aporte pronto. Índia Alfa está pronto. No 04 autorizado, alinhar e decolar pista no 0, vento 150 graus, 06 nós. Alta da alinhar e decolar pista 10, bom, no 04. decolou às 3-0, chame controle 119, decimal 35. 1935, boa noite. Antônio, boa noite, Gol 1604, decolou. Boa noite, Gol 1604, contato radar, sube e mantenha 350, saída Puca. Ok, minha saída. Saída Momo, correção, saída Momo, transição Frot. Momo Frot. Oi, senhor, Fábio 67, 4, 7, 3, 6, 0.